Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui também com minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, gente. Salve, salve. Fafi Prado aqui. Salve, salve. Aqui é a Nata Neumann. Salve, aqui é a Cora. E também com Maurício Paz, compositor e multi-instrumentista de cordas, violão, tenor, guitarra e bandolim. Suas influências vão do choro ao jazz, espraiando para ritmos de matrizes africanas presentes em diversas vertentes da música brasileira. É paulistano, graduado em música pelo Instituto de Artes da Unesp e atua profissionalmente na música desde 2008, tocando com diversos artistas. Atua também em projetos interlinguagens envolvendo dança, cinema, videoarte e circo e outras linguagens. Atualmente dedica-se à websérie documental que idealizou e dirigiu A Cor do Som, Memórias da Música Negra, em 2019, e ao desenvolvimento de seu próximo trabalho autoral, Movimento. Dê um salve aí, Maurício. Salve, salve. Salve, gente. Salve, salve. E hoje traremos aqui na nossa discussão, né, no nosso terreiro de bulimentos, né, para bulinar o tema MPB. E a dita MPB? A MPB já passou por diversas transformações e deu origem a novos estilos e se apropriou de outros. Há quem diga que hoje já estamos na terceira fase da música popular brasileira. Mas também tem quem ache que é melhor não classificar em nada e só dizer que é MPB em ponto. Maurício, você que é multi-instrumentista, né, compositor, enfim, como que você vê essa questão da MPB? O que você acha que é MPB? Dê uma visão pra gente, porque assim, a gente vive numa sociedade onde tudo nomeia, tudo classifica. A quem interessa, né, essas classificações, esses nomes todos dentro da música popular brasileira? Eu acho que a gente pode começar a bulinar, né, a partir daí, né? Porque é um tema tão complexo, tão vasto, tão amplo, né? E eu acho que bulinar sobre essas nomenclaturas, no atual momento que a gente está, e sobretudo no atual momento que a gente está, eu acho que é uma boa conversa aí, né, de bulimentos. Descreva o que você pensa, querido. Poxa, já chegou chegando com a pergunta, né? Antes de mais nada, quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que é um tema bastante amplo e são várias as visões, né? Eu gostaria de dizer de imediato que eu não pretendo fazer uma fala acadêmica, né? Pretendo compartilhar com vocês aqui as minhas inquietações enquanto músico, né? Inclusive pesquisando aqui algumas coisas, eu pude observar que essa sigla MPB, você tem um primeiro marco, né? Que eu penso que faz parte desse processo, né? Dessa gênese dessa MPB, algo que vai ser bastante importante para o que a gente entende como MPB hoje, que é a bossa nova ali, né? Enquanto movimento. Logo depois, você vai ter um outro movimento musical que vai ser a Tropicália. A MPB, esse termo, ele começa a surgir e ser utilizado depois dessa etapa aí da Tropicália, né? O que eu acho que é interessante, assim, eu não curto muito a abordagem que vai buscar a gênese da coisa, a origem da coisa e tal, porque eu penso que esses processos todos, eles são dinâmicos, né? Mas para mim o que interessa, assim, para mim enquanto músico, enquanto pesquisador, enquanto pensador e tal, a esse projeto de MPB, o quanto que, ao meu modo de ver, existe uma ligação com uma ideia de modernidade. Isso para mim é bastante interessante. De alguma forma, isso me provoca, porque eu fico pensando sobre os projetos de modernidade que já tivemos no Brasil, né? Onde está a população negra nesses projetos de modernidade? E aí eu falo isso baseado em um dado interessante, que antes de ser chamado de MPB, essa música ela foi chamada de música popular moderna. Já ouvi falar também que a sigla MPB é uma contração, na verdade, de uma outra sigla, que seria Moderna Música Popular Brasileira, né? Então tem uma ideia de modernidade aí. E eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Mas para a gente se situar assim, pensando em algumas datas e tal, dá para a gente pensar a Bossa Nova, né, como um marco no ano de 1959 e o tropicalismo no ano de 1968, né? Então dá para a gente pensar esse processo de construção e todo um processo de consolidação dessa MPB, assim, né, quase como uma instituição, a partir da década de 70. Quis trazer esse bulimento a partir de uma discussão que eu tive com um radialista, né? Um radialista aí já de 40 anos de experiência, né? Ele teve essa postura de falar que ele tinha 40 anos de profissão e que ele sabia o que ele estava falando, porque eu fiz uma provocação num programa que a gente estava gravando sobre o funk, e eu fiz uma ironia, uma piada do tipo, porque o funk não é MPB, né? Questionando esse lugar de que a MPB marginaliza muito do funk, do hip hop. Quando, por exemplo, você vai estudar coisas, né, que você trouxe muito bem legal aí nessa questão histórica, né, que a gente não vai se aprofundar, porque a ideia também não é essa, a ideia é justamente bulinar. Quando a gente vai estudar esse tipo de coisa, coloca que a MPB foi um movimento de se trazer uma nova música, né, brasileira aí, uma música nacional baseada no folclore. Mas que folclore? O que é o folclore? O folclore é o jongo? O folclore é o samba? O folclore é a congada? Então, eu acho muito bacana quando a gente começa a trazer isso, sabe? Porque o que está em jogo nessa questão da MPB? A que interessa uma cultura unificada, né? Uma cultura nacional fora dos fundamentos, né? E aqui eu estou só bulinando mesmo. Será que a MPB ela foi uma tentativa do que foi um tipo de se encontrar uma identidade, de uma falácia, de uma democracia racial? Eu não sei, estou só jogando mesmo. O que você pensa? E assim, gente, estou jogando para todo mundo, tá? Será que está nesse lugar, né? Quem ganha com a MPB? Tem uma indústria fonográfica aí que ganha e que não somos nós, corpos negros, né? Enfim, só pensamentos e jogando aqui mesmo, porque a ideia é realmente bulinar, sabe? É bulinar quando a gente fala culturas periféricas, quando a gente fala culturas marginalizadas, quando a gente fala inclusive cultura popular. É popular porque alguém diz que é popular. É periférico porque alguém diz que é periférico. Por que a gente engole tudo isso, né? E não pensa a respeito, né, do que tá em jogo aí? Enfim, é uma conversa aqui para nós todos, assim, enfim. Olha, eu acho muito interessante isso tudo. Quando eu falo que eu não curto muito essa abordagem de ir na gênese da coisa e tal, é mais no sentido que eu acho que as pessoas que tiveram a oportunidade de escrever primeiro, de não necessariamente foi a pessoa que fez primeiro, né? Pode ter sido a pessoa que teve o privilégio de registrar ou de produzir um documento que é considerado documento, né? Que durante muito tempo a oralidade não... as histórias orais, elas... houve um discurso como se na oralidade não tivesse... não fosse um documento histórico, enfim. Tem várias discussões em relação a quem foram os primeiros, né? E aí isso me faz pensar muito naquela coisa de que as histórias são contadas pelos vencedores, né? Nesse sentido que eu não curto muito essa abordagem. Mas, por outro lado, acho que é interessante a gente olhar para os vários processos históricos para a gente conseguir perceber que isso tudo que a Joyce está trazendo e está questionando, né? Essas várias apropriações, as várias expropriações, elas não são novas, né? Então, quando eu penso sobre isso, né? Inquieto enquanto músico e tal, e observando esses processos, eu lembro de algumas coisas que aconteceram há bastante tempo, né? Eu fico pensando, por exemplo, essa relação que ela traz sobre o folclore, me faz pensar naquele período em que na Europa, né, eles estão consolidando os estados, nação e blá blá blá, blum blum blum, e os caras, eles precisam ter uma identidade deles enquanto nação, né? Na música, em várias artes, né? Em várias áreas das artes, foi muito comum isso, você buscar qual que é o espírito do nosso povo e não sei o quê, e as pessoas vão buscar no folclore, E aí, a partir dessa coisa que eles denominaram de folclore, eles vão produzir uma arte a partir desse folclore. Então, não é, você não vai atrás do que é o folclore ele vira o símbolo da sua nação. Você vai atrás do folclore, você mexe, transforma esse folclore, e aí, a partir dessa transformação que você vai divulgar essa arte que vai, de alguma forma, contemplar o que seria essa identidade dessa nação. Mas dá pra gente ir um pouco atrás ainda. Eu acho que essas várias coisas, quando eu fico pensando os espaços, quem pode ocupar os espaços, quem não pode e tal, isso me faz pensar muito sobre o processo colonial, me faz pensar sobre o racismo, e pensando sobre o racismo e tentando, né, sacar pouco onde que essa parada pode ter começado, né? Fico pensando que certas coisas do racismo, talvez elas tenham origens no próprio iluminismo, né? Que você vai ter aquela teoria de iluminar, de clarear, de tudo que é positivo de alguma forma é associado à luz, à brancura e etc. E as coisas que são negativas e tal, elas são associadas à escuridão, às trevas, né? À negritude, né? Não negritude no negridão, talvez. Não negritude no modo como a gente utiliza, né? Mas essa dicotomia, ela já estava lá no iluminismo. E o que é interessante a gente pensar é que no iluminismo já havia uma outra dicotomia que dialoga com isso tudo, que é a dicotomia entre razão e emoção, né? Então, quanto mais racional, quanto mais cerebral, quanto mais modificado pelo homem, né? E aí é homem mesmo, né? Não inclui mulheres, né? Porque é um projeto machista e tal. Quanto mais modificado pelo homem, mais civilizado é a coisa, né? E nessa dicotomia, eu penso, observando as várias coisas, que a população negra, nessa dicotomia, ela foi associada ao tudo que é menos civilizado. Pensando nisso, dá pra gente observar o quanto que faz sentido dentro dessa visão o processo de desumanização da população negra. Nisso a gente vai pensar na hipersexualização dos nossos corpos, porque a gente vai ser associado aos bichos, etc, etc, etc. E nesse sentido, eu penso que quando essas pessoas, esses artistas que vão produzir obras que vão refletir o espírito daquele país, né, daquela nação, o folclore, ele está ali como se fosse uma fruta no pé, como se fosse um bichinho correndo no mato e etc. O folclore, ele acaba, no meu modo de ver, ocupando esse lugar. E aí o homem precisa civilizar, né? Precisa transformar a natureza, né? Isso é uma ideia de civilização. E nesse sentido, como a gente foi desumanizado, né? E foi encerrado na categoria das emoções, né? E dos impulsos e etc. É como se a gente não produzisse, como se nós não tivéssemos projetos, como se a gente não tivesse os nossos próprios valores civilizatórios e etc. Né? Então o colonizador, ele vem para transformar, para domesticar, né, para ensinar como a gente tem que fazer. E é nesse lugar que eu acho que as produções negras no Brasil, né, quando você tem um projeto de música que se pretende moderno, de alguma forma ele vai dialogar com as manifestações culturais que eles colocam dentro do guarda-chuva do folclore dessa mesma forma, né? Então aqueles que transformam essas manifestações são os artistas de fato, né? Agora, quem faz a coisa ali, que faz o jongo, né, que faz o samba, que faz várias outras manifestações culturais que não tem esse mesmo prestígio das músicas que são consideradas modernas, esses artistas, eles não ocupam os mesmos lugares, né? É como se a gente fosse só matéria-prima para as produções artísticas de fato, né? E acho que é nesse lugar que se constrói uma divisão entre quem é artista e quem não é, quem ganha bem, quem ganha mal, quem grava disco, quem não grava, e assim sucessivamente. Eu joguei a discussão lá atrás, mas se a gente for trazer ela para cá, para o agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Qual é o lugar da população negra dentro desses projetos modernos, né? Se a gente for pensar Brasil, se a gente for pensar São Paulo, qual é o lugar da população negra nesses lugares, né? Nossa, Maurício, isso sim é que é bulinada, hein? Ah, cara, meu, você trouxe várias coisas, né? E muitas das coisas me lembram um pouco uma mulher que eu ando meio que apaixonada, assim, sabe? Que eu ando assistindo tudo que é dela, que é da Catiúcia Ribeiro. E ela traz essa questão que você coloca, né, dessa questão da razão, dessa questão de que quando vem essa cultura universal ocidental, de que penso logo existo, eu destruo todas as outras subjetividades e ontologias que está a partir do sentir. E isso está incluso o quê? As populações africanas, negras, né, diaspóricas ou maafa, enfim, como a gente quiser classificar, e também indígenas. Enfim, espetacular, acho maravilhoso esse bulimento, essa maneira como você coloca, porque isso que você traz, justamente vem essa questão da desumanização, né, porque se não está dentro da questão da construção ocidental, universal, eurocristã, que é o do penso, logo existo, logo, todos os outros corpos não são humanizados, né, fica nesse campo da desumanização, e enfim, achei maravilhosa a provocação, que assim, eu vou bulinar um pouco mais essa provocação que você fez aí, né? Pra gente realmente pensar e também jogar pro público, pro pessoal de casa, pra eles também irem buscando, né? Porque aqui nesse terreno de discussão nada é fechado, nada é o certo ou errado, a gente tá simplesmente só conversando e colocando pra bulinar algumas questões. Fafi, é com você. Maurício, tudo bom, querido? Que bom te ouvir. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouco da sua experiência no programa vocacional. Eu vi que você foi orientador lá na Zona Norte. Queria saber um pouco como foi essa experiência, como que foi estar com esse público ali, fazendo essas trocas. A gente sabe que a música tem muito de afetividade, né? Acredito que esses processos de ensino de música passem muito por esse lugar, né? Das bagagens, das histórias, das biografias de cada um. Conta um pouco pra gente, assim, como foi, como você viveu esse processo? Opa, que legal, falar do vocacional e eu me lembro das pessoas, né? E é super gostoso, assim. Esse ano eu tô no vocacional também, quarto ano que eu tô atuando pelo vocacional. Poxa, o vocacional é assim, pra mim é muito gostoso no sentido de que desde que eu decidi ser músico, na prática eu tive que fazer movimentos, inclusive na cidade, estar em lugares onde eu teria a oportunidade de ganhar algum dinheiro para eu me manter, né? Eu sempre tive dificuldade de conseguir retornar, né, para a periferia, né, no sentido de que muito do meu capital cultural vem das periferias, né? A gente faz o corre para se formar aqui, para se formar ali e tal. Eu, na minha trajetória, eu sentia muita vontade de poder devolver para a periferia muito do que a periferia me proporcionou. E o vocacional, para mim, tem sido um meio de poder realizar isso, né? Eu nasci na Zona Norte, foi o primeiro ano que eu trabalhei na Zona Norte, e para mim foi muito gostoso poder voltar e ter um contato com as pessoas, né? E é muito bacana poder ser presenteado com as produções dessas pessoas, né? Eu pude conhecer pessoas incríveis, assim, que têm trabalhos maravilhosos, poéticas lindíssimas, e para mim foi muito bacana poder contribuir com o conhecimento e a trajetória, né, que eu venho acumulando ao longo desses anos, poder contribuir com isso e também receber um banho, né, de produções artísticas maravilhosas dessas pessoas, né? Então, eu penso que eu, não sei se mais recebi, mas eu mais fui orientado por eles do que orientei, assim, né? Que orientação é o termo que eles utilizam, né? Para a nossa atividade, né? Eu acho que mais eles me orientaram do que eu os orientei. Só para situar melhor, né? Os dois primeiros anos que eu trabalhei no vocacional, eu trabalhei na Zona Sul. E o ano passado, que foi meu terceiro ano, foi o primeiro ano que eu trabalhei na Zona Norte. Eu trabalhei no CCJ, né? Pude trabalhar com pessoas maravilhosas, lembro com bastante carinho de várias pessoas, mas tem uma pessoa que eu gostaria de destacar, que é a Angelina, uma senhora de 70 e tantos anos, uma senhora negra que tem composições lindíssimas. E esse ano eu estou atuando no vocacional pela Norte, né, também, mas numa outra região, numa outra localidade. Com o contexto do isolamento social, né, o vocacional está acontecendo de modo remoto. Quem tiver interessado em receber orientação, dá para acessar os canais, né, da Secretaria de Cultura, o blog e tal, e procurar as orientações, né, e participar das orientações artísticas, né, e se beneficiar disso, né, que é para todos os e as munícipes, né. Muito bacana, né, saber que você ainda está no vocacional. É legal porque o INCIMPA surgiu a partir de um GT de culturas negras dentro de um programa do PIA. E a gente desvencilhou, né, o GT, porque o ano passado o programa não teve interesse. interesse, né, em se trabalhar com grupos de trabalho, né, ter grupos de trabalho pensando negritude e territorialidade. E aí, como a gente queria dar continuidade às discussões e esses bulimentos todos, a gente trocou o nome do grupo, né, enfim, para Inquimpa, né, em homenagem a Quimpa Vita, né, essa mulher bacongo maravilhosa, que a gente inclusive fez um programa aqui. Bacana, muito bacana mesmo. Legal porque você fez uma provocação, mas antes da gente retomar isso, eu vou perguntar o seguinte: tá se sentindo bulinado, fera? Então daqui a pouco a gente volta. Candongueiro bom, sempre segue o tom que a dança dá. Bamba conta firma cor, dendê na viola pra se libertar. Bonga ao romper da luz, no alvorecer, você a caminhar. Busca com afã e fé, Onu Daomé, mitos de Ifá. Quando o temporal chega, Ouroboro lhe dirá, todo ciclo tem seu lar, e cá veja Dã em seu caminhar. Temporal cessar, todo povo lhe dirá: Arroboboi se acumari se fez notar, cores de Bessem no ar. Quando o temporal chegar, Ouroboro lhe dirá: todo ciclo tem seu lar, e cá veja Dã em seu caminhar. Quando o temporal cessar, todo povo lhe dirá: Arroboboi se acumari se fez notar, cores de Bessem no ar. Umba, candongueiro bom, sempre segue o tom que a dança dá. Bamba conta firma cor, dendê na viola pra se libertar. Bonga ao romper da luz, no alvorecer, você a caminhar. Busca com afã e fé, Onu Daomé, mitos de Ifá. Quando o temporal chegar, Ouroboro lhe dirá: todo ciclo tem seu lar, e cá veja Dã em seu caminhar. Quando o temporal cessar, povo lhe dirá: Arroboboi se acumari se fez notar, cores de Bessem no ar. Thank you. Acabamos de ouvir Para Bonga e Bongu, composição de Maurício e do Rafael Galante. Maurício, eu escolhi essa música porque eu vi que o Rafa Galante compôs com você. E o Rafa, que também é o nosso crush, né? Porque você também já virou nosso crush, né? Todas as pessoas na qual a gente admira e convida no programa acaba virando nosso crush. Então você também já virou. E o Rafa, né? Porque ele já esteve aqui também com a gente, discutindo, falando. Aliás, fui aluna do Rafa, sou aluna do Rafa, né? Que já esteve aqui também com Saloma. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco dessa composição. Né, falasse, porque eu vi que fez parte, né, do show do lançamento do seu do projeto, né, A Cor do Som, que foi o ano passado, né? Enfim, fale um pouco dessa composição, desse projeto, para a gente retomar, inclusive, a provocação que você deixou, e aí eu vou passar para a Cora também falar um pouco. Vixe, eu tô... Que delícia, cara. Que delícia poder falar dessas coisas todas, né? Tem alguns assuntos que são um pouco mais difíceis, que pegam a gente, né? Ainda mais nesse contexto aí que a gente está vivendo. O racismo invade as nossas casas, as nossas mentes e tal. Tempos difíceis, mas no meio disso tudo a gente pode falar de coisas bacanas e leves, não menos políticas, né? Então, essa música, poxa, é uma música que eu tenho um carinho muito grande. É uma música que eu fiz em homenagem a uma pessoa e a um lugar. A pessoa que eu homenageei, pai de um amigo meu, que era compositor e ele tinha o sonho de ser reconhecido como compositor e tal. Eu não cheguei a conhecê-lo e aí ele queria ser reconhecido como Bonga, né? Esse era o nome artístico que ele gostaria de ser lembrado e tal. E um dia esse meu camarada contou essa história para mim e eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando nesse nome, Bonga, fiquei imaginando um cara banto, né? E eu tenho uma relação de profunda admiração com o candomblé de Nação Jejimari, de Salvador, que é o terreiro do Bogum, terreiro no qual eu fui suspenso como Ogã, e aí num determinado momento eu me vi fazendo uma música que eu senti vontade de homenagear. Eu falo dois lugares porque esse camarada ele é de São Paulo, né? Eu fiz essa música, ela não tinha letra ainda. Eu fiz a música e eu mostrei essa música para um grande amigo e grande Ogã. É uma pessoa que eu admiro bastante e uma pessoa com qual eu aprendi muito, né? Que é o Alisson Bruno. É um dos músicos mais incríveis que eu já vi, assim, já convivi. E aí uma vez a gente tava em Salvador e eu mostrei essa música para ele. Falei, Alisson, ó, você conseguiria criar uma levada de percussão, mais ou menos assim? Aí mostrei para ele, né? E cantei a música não tinha letra ainda. Aí ele falou para mim, falou, Maurício, tem como eu fazer uma levada assim, mas não tem como eu inventar, porque esse ritmo já existe. E aí ele me falou que esse ritmo que eu tinha mostrado para ele, que eu não sabia que ritmo que era, é um ritmo que se chama Bravum. E eu falei, nossa, que interessante e tal. E aí eu falei para ele, falei, então, Alisson, essa música eu fiz em homenagem ao Bogum. Aí ele falou, nossa, Maurício, sério, cara? Você fez uma música no ritmo que chama Bravum em homenagem ao Bogum? Falei, é. Ele falou, cara, que incrível isso. Eu falei, mas por que incrível? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Ele falou, tinha acabado, né, de ter sido suspenso, né, nesse candomblé de Nação Jejimari, né? Não sabia nada, não que agora eu saiba muito, continuo sabendo muito pouco. É um processo de vivência, né? Mas enfim. E aí ele falou assim, ó, o rei dessa nação é Bessem, que se a gente fosse fazer um paralelo com a nação de Queto, seria o Xumaré. Então, Bessem é como se fosse o rei da nação de Jeje. E o toque de Bessem é o Bravum. Então você fez uma música que é um Bravum, que é o toque do rei da nação de Jeje, para homenagear um candomblé de Nação Jeje. Eu falei, nossa, que bacana e tal. E aí depois eu fiz a letra, pensando num mito de Oxumaré, que, enfim, é uma história lindíssima e tal, que fala sobre Oxumaré, ele consultava Ifá para um rei que não o valorizava, e num determinado momento, um rei de um outro povo solicita que Oxumaré consulte Ifá para ele, porque o filho desse rei estava com sérios problemas de saúde e tal. E aí ele vai e consulta Ifá, e descobre o que precisa ser feito, né? Indica para esse outro rei o que precisa ser feito e tal. E o filho desse rei, ele melhora, cura e tal. E aí esse rei fala, poxa vida, eu sou muito grato a você para retribuir esse rei, dá muitas riquezas para o Oxumaré, né? Até então o Oxumaré era pobre, muito pobre. E aí quando ele volta pro primeiro reinado, daquele rei que não o valorizava, ele volta cheio de joias, de ouro e tudo. E aí esse primeiro rei que não valorizava ele decide rivalizar com outro rei dando mais riqueza para o Oxumaré, né? E é uma história que fala sobre isso. E aí nessa música que eu fiz, no primeiro momento eu tô falando sobre, imaginando esse cara banto, né? Que é o Bonga, né? Então tento trabalhar com elementos e vocabulários do universo banto, né? O Galante me ajudou muito nisso, né? E aí que entra a parceria, né? Eu tava desenvolvendo e tal, e falei, mano, faz sentido isso aqui e tal. E aí falei pra ele, pô, eu quero falar desse mito e tal, enfim, de Oxumaré. E aí tem uma parte bem bacana, assim, que a gente construiu pensando nos ciclos, né, da vida, assim, né, do Oxumaré numa fase que ele, né, falando no nosso português de agora, assim, né, Oxumaré num momento de perrengue, né, numa fase de bastante perrengue e depois numa fase de riqueza, né, essa dualidade das fases, né. Então o refrão dessa música, né, que fala quando o temporal chegar e quando o temporal cessar, é pensando as fases difíceis e as fases bacanas da vida, né. Então quando o temporal chegar, Ouroboro, né, que é aquela figura da cobra que morde o próprio rabo, Ouroboro lhe dirá, todo ciclo tem seu lá e cá, veja a Dan em seu caminhar. No Jeje, Dan é a cobra, e eu imaginei a cobra andando, aquela imagem da cobra andando no deserto ou em outro lugar, que ela constrói um S, e esse S que ela vai deixando na rota dela, eu imaginei como se fosse aquele S do Yin Yang. Então todo ciclo tem os dois lados, né? Os opostos complementares, né? Veja Dan em seu caminhar. Quando o temporal cessar, todo o povo lhe dirá a Roboboi. Que quando Oxumaré volta, adornado de joias e etc., o povo passa a saudar Oxumaré, né? Todo o povo lhe dirá a Roboboi. Esse arco marri se fez notar, cores de Bessem no ar, né, porque o Oxumaré também está associado ao arco-íris, né, enfim, e aí pensando que o arco-íris representa também essas várias coisas boas que a gente pode acessar, né, enfim, a música é sobre isso. Eu e o Rafa somos amigos de muito tempo, né, essa foi a primeira parceria nossa, depois de tantos anos, e espero que a gente possa compor muitas e muitas músicas juntos. Gente, é uma música espetacular, por essa história divina que a gente acabou de ouvir. Tá lá no YouTube, enfim, é só procurar que vocês vão encontrar. Tá super lindo. Também tem alguns trechinhos, né, do show e do projeto também na página do Guelédes. Maurício, que louco, né, cara? Como é a ancestralidade, né? Por mais que esse sistema, né, colonial, eurocentrado, eurocristão, né, fez de tudo para destruir essas subjetividades, essas ontologias, de alguma maneira elas resistem na gente, né? Já trazendo de volta a sua provocação, né, que foi qual é o lugar da população negra dentro desses projetos modernos, né? Se for pensar Brasil, se for pensar São Paulo, se for pensar Rio de Janeiro. Nossa, primeiro, assim, se a gente for pensar na sociedade colonial, a gente não tem esse lugar, né? Esse lugar, ele é da resistência, né? Esse lugar, ele está na resistência, na resiliência, pelo menos é o que eu penso, né? No estar sempre buscando, né, fazer parte, a pertencer, a criar o território. Não sei, eu tô só bulinando também, porque isso ficou me bulinando aqui, sabe? Do que pensar a respeito. Eu vou passar para Cora e ver também o que ela pode pensar a respeito disso e também devolver a pergunta para todos, né? Fafi e pro Maurício também, pra gente falar a respeito disso, porque a gente já tá indo para as nossas considerações finais e eu acho que a gente pode aí colocar tudo que a gente tem que colocar agora nesses nossos momentos finais de programa. Gente, eu fiquei super encantado com as perguntas, com as coisas, acabei me empolgando com a história da música e acabei não respondendo sobre o projeto Cor do Som, Memórias da Música Negra. Tentarei ser breve. Projeto Cor do Som, um projeto de memória que busca produzir e registrar memórias de musicistas negros. É um projeto que eu realizei em 2019 pelo PROAC Culturas Negras. Eu fiz junto com toda uma equipe, né? Nós realizamos 3 documentários curta-metragem, cada um com 15 minutos aproximadamente, registrando memórias dos músicos. Valmir Gil, trompetista, arranjador, incrível, né? Tocou com todo mundo. Fizemos também com o Fred Prince, que é um excelente percussionista, que eu acho que é muito interessante olhar para a trajetória do Fred Prince, da família dele, dá para a gente pensar bastante sobre a história dos negros em São Paulo, eu acho que é muito bacana. E fizemos com o maestro, arranjador e pianista Laércio de Freitas. Esses documentários estão disponíveis no YouTube, tem o site cordosom.com.br. No YouTube, para achar com mais facilidade, é colocar Cor do Som, Memórias da Música Negra, e aí vocês vão acessar todos os episódios, e eu pretendo dar continuidade a essa série. Gente, não perca a oportunidade, e achei muito lindo, parabéns Maurício, um baita trabalho assim. Cora, é com você. Bom, essa provocação que o Maurício traz pra gente, pra mim remete muito ao lugar do negro nesse projeto que vivemos nas épocas atuais. É um lugar de não lugar, né? É como a Joyce cita, é um lugar de resistência. Então, nós que estamos construindo esses espaços, esses lugares. Quanto à experiência do Maurício, eu fiquei com curiosidade de saber quais são as referências dele, né? Que ajudaram ele a estar construindo esse lugar, onde só há o não lugar. E se ele pudesse comentar, né? As influências dele e, de repente, dar um toque para essa galera que jovem, que está chegando agora nesse momento em que não há investimento na educação, não há recursos para conseguir se desenvolver e, por exemplo, quer viver de música, vamos supor. Qual seria esse toque que ele daria, essa palavra de esperança? Poxa, agradeço a pergunta. Novamente me faz pensar em pessoas, né? E acho que nesse momento que a gente está isolado, a gente lembrar de pessoas queridas é muito legal. Me considero uma pessoa que tive bastante sorte, né, de poder ter tido as amizades que eu tive, né? Os meus amigos e amigas me influenciaram bastante. São vários os movimentos, né, dessa coisa das influências e das referências. Nossos parceiros e parceiras, eles podem ser nossas influências. Não necessariamente a gente precisa olhar para algo tão distante, mas a gente pode olhar distante também. Considero que eu tenho referências em diversos lugares, né? Em diversas áreas de atuação, do pensamento, enfim. Mas acho que, por exemplo, das referências próximas, né? Eu acho muito legal o trabalho do Rafael Galante, né? A gente se conhece desde o colégio, a gente se conheceu no colegial, olha isso. Primeiro colegial, faz tempo isso. É uma pessoa que é uma referência. É o próprio Saloma que vocês citaram aí, uma pessoa bacana pra caramba. Falando de referências mais próximas, né? Minhas, assim. O próprio Alisson Bruno, percussionista, músico e compositor e tudo, assim, incrível. Mas, assim, o cara que pra mim é o cara, assim, é o Gilberto Gil, assim, né? Acho que é uma das minhas maiores referências, assim, de um artista que articula arte política, negritude e várias coisas, assim, né? Outro grupo que é muito importante, foi muito importante para minha formação e ainda é importante para minha formação, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Americanos. É o NEPAFRO. É um núcleo de pesquisa, eu faço parte. Então, são pessoas que me inspiram bastante. Eu acho que se for para deixar uma mensagem de esperança, a gente pode olhar para o lado, sabe? Existem pessoas incríveis que estão produzindo coisas maravilhosas do nosso lado, sabe? A gente precisa valorizar quem está perto também. Enfim, eu acho que é isso, assim, a gente pode olhar aqui perto, pode olhar na lua, pode mirar onde for, assim, a gente sempre pode encontrar referências. E mais uma coisa que eu diria, esse projeto da Cor do Som dialoga justamente com isso. Eu, enquanto um músico negro que não tinha músicos na minha família, que não sabia como que eu ia construir a minha trajetória, eu busquei referências. E ao buscar referências, eu pude perceber que quando se tratava de músicos negros, eu tinha menos informação sobre eles. E aí eu decidi me organizar para produzir informação, produzir documentos históricos e produzir memórias sobre esses músicos que são referências para mim. Aquilo que a gente vislumbra e aquilo que a gente deseja, que a gente percebe que seria importante que tivesse sido construído, se ainda não foi construído, a gente pode construir. Mas não é só Gilberto Gil. Tem Moacir Santos, Racionais MCs, Demais, Jorge Ben, Milton Nascimento, Itamar Assunção, principalmente ao pensar produções negras dentro desse contexto de MPB e produções negras de São Paulo, Itamar é fundamental, Chico César, enfim, são várias pessoas assim que me inspiram, né? Elza Soares, Alaide Costa, Tânia Maria e todas as mulheres que me formaram, porque Eu estudei com muitas mulheres, né? Estudei com Jane do Bandolim, que foi a minha principal mentora e professora de bandolim. Estudei com a Silvia Góes, estudei e estudo com a Débora Gurgel, Graziella Bortz. São várias as mulheres que me formaram, além da minha mãe, né? E as várias mulheres da minha família, que são mulheres incríveis. Então eu tive a oportunidade de ter sido formado e influenciado por tantas mulheres, musicistas ou não. Rosa Passos também é uma referência importante. É isso, assim, são muitas pessoas, né? Paulo Moura, o cara que me fez perceber que eu tinha lugar dentro do choro, que era possível fazer um choro negro. E por falar em choro negro, Paulinho da Viola, são muitas as referências. Eu agradeço muito, assim. E ultimamente tenho ouvido muito Mayra Andrade, Fela Kuti, enfim, são, nossa, Heraldo do Monte. Vixe, é muita gente. Eu sou porque nós somos, né? Outra pessoa também importante, que para mim é uma referência de luta e de presença, de música, que é a Nilce Carvalho, né? Que é uma bandolinista negra do Rio de Janeiro. Gravou os primeiros discos ainda menina, assim, 12 anos e tal. Eu tive a oportunidade de ter contato com ela quando, na ocasião da gravação do disco de uma, nossa, pessoa incrível também, que eu sou apaixonado, a Renata Jambeiro. Nós gravamos o disco dela em 2018, se eu não me engano, 2018 ou 2019, não lembro. E a Nilce fez a direção musical. A Nilce, para mim, é uma pessoa muito importante. Tô louco para fazer um episódio da Cor do Som com ela, porque eu observo que na música existe um desafio, né, para mulheres, sobretudo quando é música instrumental, né? Então a Nilce Carvalho é uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma gratidão pela existência dela e pela obra dela, assim. Então é uma pessoa que, poxa, é maravilhoso, assim, poder saber dessa pessoa, e é uma pessoa que tá aí, que tá tocando, compondo e etc. Enfim, importante. Procurem saber, quem não conhece, Nilce Carvalho. Outra referência importante para mim é o músico, pianista incrível Fábio Leandro, que inclusive foi quem falou de Tânia Maria para mim, que é uma pianista, compositora negra incrível também. A lista é grande, gente. Nossa, que incrível, hein? Que programa demais, hein? Que dose de garrafada, né? Que bulinada. Meu, você só deu essas referências aí espetaculares, né? De grandes mestres, na qual eu peço a bênção, porque são espetaculares. Foi espetacular essa conversa. É isso por hoje. Muito obrigada, Maurício. E até daqui a pouco. Gente, eu agradeço. Se vocês quiserem continuar essa conversa aí, eu vou só falar alguns tópicos aqui que eu tinha pensado da gente conversar sobre, eram mais perguntas, né? Algo que eu tenho pensado bastante é qual o lugar de São Paulo, né, nesse contexto de indústria cultural, que sem dúvida é um polo comercial, industrial, sei lá como é que a gente vai chamar São Paulo, mas tem um peso, né? Mas quando a gente pensa sobre narrativas pretas, elas ficam à margem, né? Então é como se São Paulo não quisesse dar visibilidade à negritude, né? À parte negra dessa cidade, né? E o que é muito bizarro é que essa ideia de que São Paulo é uma cidade cosmopolita faz com que São Paulo se coloque de uma forma, ou diz que está aberta às várias manifestações e tal, e blá blá blá. E eu tenho pensado e me perguntado, né, o quanto que São Paulo dá visibilidade, torna visível as produções negras desta cidade, e o quanto que São Paulo insiste em importar narrativas de negritude, como se em São Paulo não houvessem negros. Uma pergunta que eu queria muito ter feito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela pesquisa que vocês fizeram, adorei essa pergunta saborosa sobre vocacional, a despeito das várias coisas, dos vários desafios que a gente tem, né? Vocês que trabalharam no PIAP, sabe que não são só flores, mas foi muito saborosa a pergunta que me fez lembrar das flores desse jardim, né? Muito obrigado por ter ouvido a minha música, por ter citado o parceiro Rafael Galante, obrigado por querer saber sobre a história dessa música, obrigado por querer saber sobre a Cor do Som. Muito obrigado. A gente se esforça muito para conseguir canais onde a gente possa ser ouvido. E para mim foi surpreendente poder dialogar com pessoas que têm coisas para perguntar sobre o que eu penso, sobre o que eu fiz, mas que já foram atrás de coisas que eu já fiz. Isso para mim é um carinho na alma, de verdade. Agradeço demais o respeito. Obrigado pela pergunta sobre as minhas referências, obrigado pela proposta de conversarmos sobre MPB, obrigado por tudo. Até logo, gente. Beijão. Tem assunto aqui para vários programas, as provocações aí, as colocações. Muito obrigada, Maurício, pela tua participação aqui com a gente, foi incrível. E seguimos aí em rede, fortalecendo a música, a arte, a cultura. Grande abraço, axé. Querido, eu agradeço muito, muito mesmo, por toda a sua conversa aqui no nosso podcast. Foi, como a diz a Joyce, né, espetacular. É muito incrível ouvir tudo, eu me arrepiei várias vezes aqui. E é isso, né, dar visibilidade e voz aí com todos, não só pra você, mas com todos que estão juntos te acompanhando, tá bom? Muito obrigada mesmo, um grande abraço. Maurício, muito obrigada pela sua participação, pela troca, foi muito importante, principalmente esse olhar que você colocou aqui pra gente olhar ao lado, né? Não precisa olhar tão longe, ao lado a gente tem sempre alguém pra fortalecer, como temos aqui, eu tenho aqui as meninas da Niquimpa, e mais uma vez agradeço a participação, galera. Ah, que pena que acabou. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Niquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.